gente, clama o meu coração. E pra recomeçar, preciso ser feliz. Preciso ser feliz. Quero

obrigado a você que adquiriu este CD. Deus te abençoe. Para contratar o Tony Brasil, 8825 60 66 e 85 66 6605. Valeu!